Convidei, ontem tive a oportunidade de estar com o Sr. Ministro da Educação e convidei-a porque temos alguns assuntos para resolver. Há aqui algumas coisas em Oliveira do Hospital que precisam de ser feitas. Precisamos de lançar o centro escolar de Nogueira do Cravo e precisamos de ter consciência se lançaremos ou não, se temos ainda a possibilidade de ir ao CREN buscar verbas para lançar um novo centro escolar em Oliveira do Hospital construído de raiz. Ou se, porque, na minha opinião, como já disse algumas vezes, foi um erro a construção de gastarmos aquele dinheiro naquele centro escolar dentro da cidade, do quadro comunitário. Esta é a minha opinião pessoal, e teremos que encarar isso como desafio, para haver aqui uma reflexão sobre determinados custos e se não avalo que tem a ver também com a carta escolar. Eu tenho neste momento a carta escolar a ser revista, e a carta escolar é que me vai dizer o que é que eu vou fazer ou o que é que eu não vou fazer, e é nessa perspectiva que teremos cá com certeza a Sra. Ministra. Ela aceitou o convite, não ficou ainda agendado, fiquei em falar com o meu gabinete, ficou em falar com a chefe de gabinete dele para agendar, mas eu penso que o teremos cá no próximo ano. Penso que o teremos cá no próximo ano. Estamos a ver a tecnologia e gestão, não é com o departamento, não é com o Ministério do Ensino Superior, mas neste momento está. Há aqui um problema que se passou agora porque o diretor, como vocês sabem, o diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão não se recandidata, e por isso aguardemos também uma reunião com o Presidente do Instituto Politécnico, com quem eu já tive a oportunidade de estar, para realmente vermos, porque é fundamental nós também lançarmos uma grande ofensiva no bom sentido, de pressão, porque o poder político às vezes só vai com pressão. É triste, mas é verdade. Eu estou a lançar uma grande ofensiva para que as novas instalações da construção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Oliveira do Hospital seja uma realidade, porque este Conselho merece, e esta escola tem que se defender, esta escola tem que ficar em Oliveira do Hospital. Não há possibilidades, porque é uma escola de uma região, ela não é só do nosso concelho, mas é sobretudo fundamental também para o desenvolvimento económico do concelho. E é preciso que os nossos governantes tenham consciência da coesão territorial. Não é preciso só falarmos em palavras bonitas, mas depois, quando é na hora de decidir, que isso seja uma teoria, mas que depois não seja aplicada na prática. E isso também podem contar comigo, porque o interior tem que ter custos nessa relação de coesão que às vezes está para a rua, mas que não se aplica. Portanto, em relação ao centro educativo da cidade, ainda há viabilidade, ainda há possibilidade de irem ao CREN? Outro dia eu tive com o segundo homem da Comissão de Coordenação da Região Centro, o engenheiro João Vasco, tive já uma reunião com ele, a propósito também do lançamento de um parque empresarial, também a tentativa de um lançamento que demora muito tempo, e tenho encontrado na administração uma coisa que é terrível, um conjunto de burocracias tremendas, que uma pessoa quer avançar e parece que aquilo nunca mais avança. E eu neste momento também tenho uma visita agendada com o engenheiro João Vasco aqui ao território, porque ele deu-me algumas esperanças de ainda poder haver algumas verbas disponíveis que outros concelhos não tenham usado, no sonho de lançar aqui uma coisa de raiz, um centro escolar de raiz, onde tivesse todas as condições, porque os nossos miúdos merecem isso aqui em Oliveira do Hospital. E parece-me que não é muito, eu não quero criticar, mas há aqueles problemas, uns miúdos almoçam, outros não podem almoçar, temos que arranjar condições para que estas crianças tenham todas as boas condições, como outras tantas já têm através do país, e que outros concelhos foram capazes de fazer, e nós nisso, eu penso, como eu disse, tenho uma visão crítica sobre isso, mas não é a altura de também carpir mágoas do passado, porque aquilo que nós temos que pensar é que o nosso concelho tem que desafiar o futuro. E é para isso que eu também fui eleito.